louco na selva, o inimigo da vida e não tem o colete. Que adianta colete, a prova de bala, se as balas foram parede. Que raja seu filho no meio, que raja seu mano no meio. Quantos morreram na fita com a arma na cinta?